Oxalá, Senhor, que eu possa suportar a loucura do amar. Zeloso de vós, ó noiva amada, preparada para te encontrar. Como o serpente enganou a Eva, não deixemos a fé se apartar. Na simplicidade em ti, Jesus, teu evangelho vamos abraçar. Oh, eu me glorio em minha fraqueza, pois em ti, Senhor, sou forte. Teu amor me envolve e me exalta, na verdade eu vou caminhar. Oh, eu me glorio em minha fraqueza, pois em ti, Senhor, sou forte. Teu amor me envolve e me exalta, na verdade eu vou caminhar. Falsos apóstolos querem enganar, mas em ti eu sei, vou permanecer. Em trabalhos e lutas vou avançar, teu evangelho eu vou viver. Quem enfraquece eu também sinto, mas o teu amor me faz vibrar. Se convém gloriar eu vou, Senhor, na fraqueza em ti vou confiar. Em cada passo em ti vou confiar. Oh, eu me glorio em minha fraqueza, pois em ti, Senhor, sou forte. Teu amor me envolve e me exalta, na verdade eu vou caminhar. Oh, eu me glorio em minha fraqueza, pois em ti, Senhor, na verdade eu vou caminhar. Português e worship, acústico, guitarra, piano.